4, após a autonomia de 2 horas, alternando Aracaju. Gente, eu gosto para identificar no 864. Observe o parceamento do Airbus Datano 03, taxi até o ponto de espera 2895, ajuste no 0 no 6. 5016, de táxi, ponto de espera na 10, 2895, no 864. Gol no 864.0.10. 864, bom dia, autorizado a alinhar e decolar. Pista 10, o vento 190 graus, 08 nós. Decolar, cabeceira no 0, gol no 864. Azul 4463, agora a 8 milhas norte da posição coral. Serviço radar está encerrado. Chame Ilhéus agora, 120 decimal 1. 120, azul 4463. comando 864, decolar 231, chama agora o controle 120, decimal 8, tem um bom voo. 8, bom, 864, obrigado. Salvador, gol no 864, boa tarde. Gol no 864, contato radar na decolagem, subal 350, da presente direto Jama. Direto Jama, 350, 864. Gente, o Copa 04, máxima de 1 mil pés no setor, informou o tráfego no través de Ondina a 1.800 pés, um H60. Gente, o Xanair 62, 1.3, chame Recife 1.25, 1, alternando 1.3, 3.95. 3.5, 1.3, 3.95, o Xanair 2, 1.3. Quatro, confirme intenções após farol da barra. Zero quatro, controle. Após o farol da barra, quais serão as suas intenções? Retornar para o estado, cara. Eu vou ficar sobrevoando o estado até a hora do pontapé inicial. Aí eu faço dois turnos igual. Quem? Controle, eu posso subir para 1.200 sobre o farol aqui na redondeza do farol? Positivo, mantenha 1 mil pés do Copa 04. Confirme? Tenha 1 no mil pés. 1 no mil pés do Copa 04. 04. PAN 3804, tem ciência que após Mário, senhor boa posição bomba, para interceptar uma final de 3 milhas para a pista 10 de Salvador. Lembrando que essa final é visual para a pista 10 de Salvador. Então o senhor tem ciência? Desça inicialmente para nível de voo 120 e chame o controle Salvador na frequência 119.8. Correção 119.35. 3204? Sim, tome Salvador na 119, decimal 1864, chame Recife no 2685, alternando no 2545. 685, 2545, 1864. Copa 04, se movimenta do Farol, para ele na bola. Gente, máxima de número 10 do Copa 04. Do 6274. Solo, Gol 2067, se tiver questionamento, posição 1 no 0. Gol 2067, número 2, no setor, aguarde. Aguarde. 3144, este é o controle Salvador, que eu tenho ciência que a pista em uso é a 17 e que no momento para aproximação para 10, só queria que voar para Mare, após Monda, a fim de interceptar uma sinal de 3 milhas para aproximação para pista 10 Salvador. Podemos prosseguir para a aproximação para a pista 28. Ali a aproximação via a chegada em Itália, a Cari, e a partir de hoje, interceptaria a final IA desta 28. No momento, o procedimento é esse. O pouso segue para visual, pista 10 de Salvador. Não há possibilidade de pouso na 28. Gente, vai prosseguir se conforme está em 28. 3144, desça para uma centena, e chame Salvador, 119, decimal 3. Uma centena, geral 3, 3, 1, 4, 4. Controle do Salvador, Tacatão, Júlio Alto Bravo, Dabas, Médio, Parmatal, em curso. Então, Juliette Bravo Delta, informo que a pista em Salvador é a 107, eu tenho condições de voar direto Aratu e após Aratu rotatória? Aratu, Floripa, Bravo Delta. Mostra no dia de descida. Júlio Alto Bravo Delta, Floripa, Bravo Delta. Bravo Delta, desça para 1.500 pés, condições visuais. O presente chame Salvador, frequência 119, decimal 35. 1935, autorizado, descida, autor, 1.500 pés, Bravo Aratu, Júlio Alto Bravo Delta. Batango Lima, Kilo Zulu, este é o controle Salvador. O presente voe a proa do VOR Salvador. Só tem ciência que a pista em uso é 1.7? Ah, da presente está autorizado manter a proa do VOR Salvador. Reporta no ideal de descida. Para o táxi 6254, a moto 102, autonomia de 4 horas, alterna na campina. Poderia repetir apenas o seu nome? Confirmou, é 102. Táxi a parte principal Índia, ponto para a torre 1895, ajuste 10-16, 1654. Táxi 1895, 1016, 1654, obrigado. 119.35. Guiante, está vivo, chegou 2067. Afirmo, 2067, está autorizado. Champanhe, táxi. Autorizado, então, para o táxi, 6254 para ficar na pronto. Baixa, né, 6254, boa tarde, autorizado a alinhar e decolar. Pista 10, o vento 190 graus, meia dúzia de norte. A linha decola hoje a 6254. Para o táxi 2067, 177 a bordo, Fernando Galeão, 3:43. Táxi via parte principal Índia, ponto de espera 2895, ajuste no 0 no meia, gol 2067. Parte principal Índia, ponto de espera 2895, ajuste 10 no meia, gol 2067, obrigado, boa tarde. A aeronave na radial 315 a 25 milhas de Salvador, mantenha-se afastado da área marrom. A aeronave afastada 3, na radial 320 Salvador a 25 milhas, informa ativação da área branca e área amarela e vermelha restritas e proibidas para sobrevoar Salvador. Chanel 6254, decolado aos 48, chama agora o controle 120, decimal 8, tem um bom voo. 208, obrigado, 6254. Boa, não escuta, boa. Chanel 6254, mantenha o rumo de decolagem até 3 mil pés, aguarde a vetoração. Mantenha o rumo até 3 mil, guardando vetores. Ter 6254, curve à direita, proa 170. Proa 170, direita, 6254. 6254, prossegue na subida para nível de voo 360. Em caso de falha de comunicação, afastar-se 25 milhas Delta Mike Eco de Salvador. Está autorizado a reassumir a navegação na Prodileda. Top 360, caso de falha 25 milhas, Prodileda, 6254. Boa tarde, 2067, ponto de espera, pista no 0. Boa tarde, mantém o ponto de espera. Mantém, 2067. Boa tarde, aqui é o Solo Salvador, um minuto para a cópia. Ah, boa tarde, voo 1867, gente da Vita, autorização, Brasília. 867 minutos, Copa Brasília. Ah, esforço. Chanel 6254 está agora 9 milhas, sudeste do VOR de Salvador, reassuma a navegação na proa de Leda. Leda na proa, Ocean 6254. Curva à direita após a decolagem, pista 10. Código transponder é o 5177 e o controle em 120.8. Azul 4089, cotejamento correto, autorizado puxa acionamento e informe que após a decolagem deverá manter proa até 3 mil pés após o perfil da DAEL. No 867, pronto para a cópia? Proceda ao 867. Curva à direita, à esquerda, corrija após a decolagem, pista 10, código 5402 e o controle em 120, décima 8. Esquerda atrás da mão, uma transição elétrica, na Peugeot 107. O transponder 5402, controle após 120, décima 8, do gol no 867. Correto, só confirmando que após a decolagem deverá manter proa até 3 mil pés e após cumprir o perfil da Momo com curva esquerda. Após a decolagem manter a proa 3 mil pés e depois com o perfil da Momo, gol 1877. Correto, só para o posicionamento. Depois estará para o posicionamento, gol 1877. Mantenha a máxima de 1 mil pés no setor. Informa que ajuste em Salvador 10116. Quatro solo 54, libera a próxima direita, solo 121 decimal 9. Após a decolagem, mantenha a proa até 3 mil pés, combinação feita pelo controle Salvador. Após a decolagem, mantenha a proa até 3 mil pés, controle Salvador. Correto, gol 2067, o vento 190 graus, 04 nós, livre decolagem, dá 10. Livre decolagem, vento 10, gol 2067. Direita via Índia, ponto de espera, fechamento 8895, ajuste 10016. 2067, decolada 56, controle agora 120, decimal 8, tem um bom voo. Controle 208, obrigado, bom dia. Mike Lima Oscar, autorizado, ingresso na pista, reporte alinhado e pronto, cabeceira 10. Salvador, 4089, não pode ser. espera. Gente, mantenha o ponto de espera, azul 4089. 2067, seu presente tem condições de base zona pro 180? Afirmativo, tem condições, são 180. Tem condições visuais pro 180, gol 2067. Condições visuais pro 180-2067. 067, livre ascensão, para nível de voo 360. Livre 360. Chame, Recife, 0251, alternadora 33, 95. Por favor, não consegui copiar metade da autorização só. Repito, sem problema. Autorizado de Fortaleza, nível de voo 370, via Peso Luno 9 e após conforme rota do plano. Subida será Momo Transição Froti, curva esquerda após a decolagem pistono 0, código 5407 e o controle 120.8. Copiado agora, então, Momo Frotia saída 370, Aperzulu 19, decola da 10, 5407 transponder, 208, TAN 32 no meio. TAN 32 no meio, cotejamento correto, informe que após a decolagem deverá manter proa até 3 mil pés. Gente, mantém proa até 3 mil pés, então, após a decolagem, TAN 32 no meio, obrigado. Correto e após 3 mil, com o perfil da Momo, chama para puxar o escalamento. Chama lá, obrigado. Alvador, azul 2788. Poderia repetir, por gentileza? Alvador 2788, ciente da Vitor, no pátio 3. Ciente agora de qual é Paulo Afonso? Vai lá. Paulo Salvador, montar, Paparro meu quilo Alfa Fox. Paparro meu quilo Alfa Fox, confere? Ciente, confirme o pátio que se encontra e a pista que decola. Tá no pátio 4, do Alfa Fox. Pátio 4, decola da 17. Afirma, 17. E a ciente agora de um minuto, cópia. Mike Lima Oscar, sobe nível 250. Subi de uma razão 150. Possível escalamento. Foi Salvador na base para final, TAN 31144. TAN 31144, ciente, complete aproximação. Pista 1-0, reporte curta final de 3 milhas, cabeceira 1-0, evite ingresso na área amarela. Outra 3-1-4-4, ciente, vai reportar final. Juliette Bravo Delta, está 4 milhas para a rodada, já avisou a garota. Juliette Bravo Delta, o ajuste 1-0 no meio, continue em aproximação. Aguarde, faz então, reporte final de 3 milhas, a cabeceira 1-7 para gerar base para 1-0. Juliette Bravo Delta. Boa noite, uma boa tarde, o azul 271, com a informação de todos os lados. Gerado 1-6-0, passando uma posição forte. 271-1, identifique. Oi, pro da posição bom, fechame ideal de descida, azul 27 no 1, vai conseguir pouso no 7. Afirmo, então vamos na broa de bom, a fazer o pouso na cabeceira ou no 7, Salvador. Para sua mudança de regra. Levantarei azul 27 no 1, levantarei inicial para mudança de regra. Controle do 2067, seria possível varmos montes, vai? Faz de momento, 2067, aguarde a coordenação, Azul sempre Recife. Ok. Motor de Salvador, boa tarde, Azul 4089. 4089, cruza 2 mil pés, contato radar na decolagem. Curva direita, voe por 180. Fica limitado por 20 milhas de Salvador, após reto com uma saída. 180, limitado por 20 milhas de Salvador, após a sua saída. Azul 4089. Gol 2067, chama sempre Recife, frequência 1251, alternativa 13325. 351-3325, obrigado, 2067. Código 5164 e o controle 120 decimal 8. 1240 para Goiânia, contato com o gol, sai do Momo, estação elétrica, depois da esquerda pode acolar, então 17. Quilo Alfa Fox, planejamento correto, qual foi o tempo? 2, 3, 4, 4, 4. Cliente, aguarde para a transferência, Quilo Alfa Fox. Tem linhas em meia, já o Slack vai aberto. Gente, continue a aproximação, aguarde formação de pista 1-0, liberada, Juliette Bravo Delta. Delta. 2:56, alterna Uberlândia, Jovem 65. Qual é o B? Gente, táxi autorizado via parte principal Índia, ponto de espera 2-1895, ajuste 1-0-1-6. Inicial táxi via parte, ponto de espera via Índia. 3895, estado no 0 no meio, voo no 867. Papa Romeu, que Lofa Fox na escuta? Escuta. Informe que após a decolagem deverá manter 3 mil pés e após cumprir o perfil da Momo. Decolagem mantém 3 mil pés após a cumprir da Momo. Só corrigindo a última informação, mantém proa até 3 mil pés e após cumprir o perfil da Momo. Quilofa Fox, agora 5 estejamento correto, acionamento, táxi de decolagem, agora 14-1895, bom voo, Quilofa Fox. 3144 na escuta. 3144 na escuta, Vial. Táxi Vial, chame antes da Juliette. Alva, antes da Juliette, chama 3144. Lima-Quilozulo, confirma a intenção de pouso. Como é que fica o vento, senhor? 190 graus, meia dúzia de nós. Pode pousar na 35, senhor, Lima Quilo Zulu. Gente, autorizado ingresso, final da 35, reporte estabilizado, final da 35, Lima Quilo Zulu. Salvador, boa tarde, o gol 1867, ponto espera 010, pronto. Gol 1867, boa tarde, autorizado a alinhar e decolar. Pista 10, o vento 190 graus, 05 nós. Vai alinhar e decolar 10, gol 1867. Tango Lima, Quilo Zulu, tráfego avistado, cheque o trem, autorizado pouso, cabeceira 35, o vento 190 graus, 05 nós. Lima, pouso 35, Lima, Quilo Zulu. Excelente, autorizado o táxi, reporte no ponto de espera do taxiway Oscar, Kilo Alpha Fox. Contagem de áudio, descida. 37, o nono desça para 4 mil pés, ajuste no 015. 4 mil com 15, a 27, o nono. Repouso na 35, baixado, se arma. Afirmo. 27111, chame o controle de Salvador, frequência 119, decimal 35. 1935 agora, 2711, boa. Azul 4089, chama Centro Recife, frequência 1251, alternativa no 33, decimal 95. 251, 3395, azul 24089, boa tarde. Puxa só no chão para o táxi. Uma boa tarde. Papai Romeu, Kilo Alpha Fox, autorizado a alinhar e manter, cabeceira 17. Voo no 867, decolado 08, controle agora 120, decimal 8, tem um bom voo. 208, boa tarde. Portal de Salvador, boa tarde, voo 867. Voo 867? Afirmo, decolou na mão. Cadê o nível de voo 360, contato radar vigilância, voo 867? 360, 867. Liga na escuta. Linha do litoral em condições visuais, Copa 04. Norte farol de Itapuã. Eu vou direto, Momo. Está presente, vou, Momo. 867. O Kilo Alpha Fox, o vento 190 graus, 05 nós, autorizada a decolagem em pista 17. Decolagem 17, Alpha Fox. Táxi à direita via Índia, ponto de espera a torre 1895, ajuste no 015, está 38 no 6. Via Índia, ponto de espera 1895. Papa Romeo Kilo Alpha Fox, decolado ao 10, confirmando, mantém a proa até 3 mil pés, chama o controle 120, decimal 8, tem um bom voo. Mantém a proa até 3 mil pés, chama 1208, Kilo Alpha Fox. Doutor, boa tarde, ao Papa Romeo Kilo Alpha Fox. Alpha Fox, contato radar na decolagem, pistão no 7, sobe nível de voo 240, mantendo a proa até 3 mil. Após sair da mão. Acerta a proa até 3.000 e livre ao nível 240 quilômetro a foto. Lá, Fofoca? Opa. manter pro radar, o senhor vai manter proa 170. 170, fica limitado por 3 minutos nessa proa, pode direto elétrico. Confirmando para o 170 e após a Alessa, qual suporte seria Alessa? Posição Alessa. Ah, o Flopo Fox está passando 3 vezes, então na proa de Alessa agora. Não, proa 170, após 3 minutos, no curva direita para Alessa. Permitido, então vai manter a proa 170, mais 3 minutos. Vai curvar na esquerda para a prova de Zelé. João, Índia, ponto de espera 1-0, mantém a posição, chame torre 1 no 8, decimal 9-5, ajude altinho 1-0, 1-5. Ponto de espera, chama 18-9-5, ajude 8-2. 8-6-7. Por gentileza, confirma o... Qual é o jogo que está sendo na Fonte Nova agora? Bósnia e Irã. Bósnia e Irã, ok, obrigado. 17, agora você observa um tráfego no nível 150, 150, a sua posição de 10 horas, separado em 6 milhas. Está ciente do tráfego em Irã, de casa. Ótimo, certo. Sim. Autorizado a alinhar e decolar, pista 1-0, vento 190 graus, 05 nós, então 3-2 o nome. Trava fofoca? Trava fofoca, tráfego. Trava fofoca direita agora na proa... Quila fofoca, desculpa. Proa 220, permanece o limite de 3 minutos após direita eleva. Prossiga. Comida, solicito se possível pouso pela frente. Estou em Salvador, frequência 1-895 para instrução de pouso, Copa 04. Voo 867, chama Centro Recife, frequência 1288, alternativa 1260. Ok, vai chamar 288, alternativa 260, voo 867, boa tarde. Tarde, Quilopo Fox. Sete, o Quilopo Fox, pode pro Alessa. Passa a curva direita, vou ir com pro 260, Quilopo Fox. Direita, 260, Alfa Fox. Então 3216, decolado azul no meio, controle agora 120, decimal 8, senhor Bombo. 08, graças a uma boa tarde, 3216. Oi, Salvador, boa tarde, está 3216, está aí da Momo, mantendo por até 3 mil. Faz 3 mil pés, eu vou a Momo, sobe o nível de voo 370, contato radar na decolagem, serviço de vigilância, então 3216. Sim, se eu posso 3 mil, vou montar 3-2 na meia, sobra 3-7-0. Copa 04, tráfego avistado, autorizado pouso, cabeceira 3-5, o vento 190 graus, meia dúzia de nós. Copa 04. Após Alessa, qual a posição? Boa sua, no seu plano, após Alessa, seu voo, qual a posição? Plantão Ofito. Então, voe Ofito da presente. 2788, confirmando após a decolagem, mantém pro até 3 mil pés, autorizada a decolagem pista 10, o vento 190 graus, 05 nós. Autorizada a decolagem, Azul 2788, ciente, vai manter até 3 mil. Copa 04, sinal 30. Autorizado o pouso, capiteira 35, vento 190 graus, 05 nós, Copa. Copa 04. Azul 2788, decolados 18, controle agora 120, decimal 8, tem um bom voo. 208, grato, Azul. O 3216, pode voar Cogbo para levar a formação mais à frente? Foi Cogbo, 3216. Obrigado. Voa Cogbo, 3216. Ok, tá voando Cogbo, 3216. Controle de Salvador, 2788. 2788, contato radar na decolagem, cruza no 1100 pés, suba para nível 1970, após 3000, esquerda do ano. Subir para 1970, após 3000, tirando o perfil 1, Azul 2788. Prevejo no 6, sobe restrito ao nível de voo 330. 330, tá 3216. Azul 2788, curva esquerda, voe a posição Cogbo. Esquerda Cogbo, Azul 2788. Então, ajuste 10, 15, confirmando a intenção de pouso, pista 17. Afirmo, senhor, ajustado com 15. Este visual com o campo embaixo travado, Azul 2711. Ah, tá bom visual, senhor. Reporte embaixo travado. Cortarei. Copa 04, stand-by, transponder. Trem baixado e travado, Azul 27, Monono. Feito Azul 2711, tem livre pouso pista 17, vento 190 graus, 05 nós. Sente autorizado pouso na 17, 27, Monono. Desvio de informações, Azul 2788. Direita 340, faz livre nessa proa. Livre, Azul. Após Cogbo, voa Abucu. Cogbo, voa Abucu, obrigado, são 32 no meio. Então 3216, chama Centro Recife, 12685, alterna 2545. Gente, uma boa tarde, Centro 3216. Aí. À esquerda, Taxi Lima, mantém a posição, chame o solo 121 decimal 9 para ingresso no pátio. Esquerda, Lima, vai manter a posição, vai com o solo 129. 121 decimal 9. 127, boa tarde, Azul 27, 1-1-1. Azul 27, 1-1, táxi autorizado via pátio principal até o pátio 3. Pátio 3, posição prevista é a 4, Romeu. Gente, via pátio principal para o pátio 3, lá prevista é a 4, Romeu. Azul 27, 1-1. Paulo Salvador, boa tarde. Golf Uniforme Oscar. Golf Uniforme Oscar, solo na escuta. É, pátio 3, posição 1, Romeu, autorização para reboque até o fim número 2. Aguarde para o reboque, Golf Uniforme Oscar. Gente, o Golf Uniforme Oscar, aguarda. Salvador, autorização para o Azul 2788. Quase coordenação. O 2788, após código, seu voo para o TIR, na presente negativo devido a uma aproximação na ponta em sua direita. Gente, mandando perfil, Azul.